Goodbye. No use leading without chance. This is where our story ends. Never lovers, ever friends. Goodbye. Let our hearts call it a day. But before you walk away, I sincerely want to say, bye. Bye. Eduardo Ruzio, mãe. Tanto timbre pra me dar, mano. Tinha que ser logo um assim. Ah, velho, eu nasci pra de merda mesmo. No, no, no, no, no. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yeah, yeah. Quero meu copo, minha lady. Se rolasse um cash, era baby. Ver as reações do 13. As mais gata fica crazy. Na minha história, Tom engoliu o Jerry. Na minha história, Frajola matou Piu Piu. Na minha história, Coyote tinha um R15. As pernas do Papa Légua de nada serviu. Tipo de coisa que aqui nem um civil. Não se matam por nada, não se viu. A vida é um coveiro cavando a sua cova no covil. A vida é um canil e eu sou o vira-lata que fugiu, queria ter tido mais tempo pros vinil, mas logo cedo que me veio foram rolos de vinil. E eu sou vira-lata, e essa vira-lata me procura pra sentar. Sentar no cio enquanto eu como a carne podre aqui no meio fio. E eu tô meio frio com a cara de chato que eu sempre tive. E eu tô sentindo a porra do chão frio porque meus pés em cima dele eu sempre mantive. Yeah. Minha purple drunk é catuaba e fanta uva. Minha letra é torta, mas ideia reta não faz curva. Troquei a noite pelo dia, vampirico. Eu bebo sangue de MCs, ruins e gorfo o meu sangue lírico. Não se assuste, as merda que cês comentaram valem o meu cuspe. Hoje é sem cuspe, quem dirá massagem. Eu fiz rap de coração e cês me cobraram mensagem. Então cês querem mensagem. Mensagem lá vai, é dos honros, vão tomar nos seus cus. E goodbye. Eu quero ver vocês chorar. E goodbye, bye, bye, bye. Quero meu copo, minha lady. Se rolasse um cash era baby. Vê as reações do 13. E as mais gata fica crazy. Bye.